life underground. Boa noite, meu amigo Arnaldo. Boa noite, meu amigo Johnny. Prazer estar aqui novamente falando do que a gente mais gosta, da música. É isso aí. E hoje falaremos de quê, amigo? Bom, meu amigo Júnior, eu quero escolher sempre. Hoje a gente fez aí uma listinha aí daquelas musiquinhas dos anos 80 que a rapaziada aí não tá mais ouvindo no rádio, né? Tem uma rádio outra que tá rolando. Então a gente fez uma listinha ali daquelas coisinhas simples ali dos anos 80 pra gente comentar um pouco sobre essas músicas e tal, aquele bate-papo de sempre. É isso aí. Continuando aí aquela sessão dos 80 que nós tanto gostamos de fazer, certo? E agora com as bandas internacionais, algumas músicas, algumas bandas, são muitas, né? Então, mandem pra gente também a banda que você gostaria que a gente comentasse aqui, tá bom? Pra enriquecer o programa. Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado por estar nos ouvindo. É uma honra, um prazer, uma satisfação inestimável estar falando com vocês. E vocês estarem nos ouvindo tão atentamente e tão carinhosamente. Muito obrigado. Vamos lá. Qual a primeira banda que a gente vai falar, Arnaldo Acept? Cara, vamos falar de uma banda maravilhosa, onde os músicos são muito bons, cara. Passou por algumas modificações e tal, mas é a banda boa mesmo. É o Duran Duran. E eu quero aqui deixar a dica aqui desse disco aqui que eu quero comentar hoje. Bem resumido, é o Save a Prayer, 1982, do disco Rio, cara. Muito bom, escuta lá, você vai relembrar várias coisas boas da sua vida. Ótimo, ótima música aí, foi um tempo bom, né? Aí, 1982, né? 82, eu era criança, então eu não vou poder dizer, mas com certeza eu ouvi muito essa música através dos anos, porque antes a música era assim, ela vinha e ela ficava. Tanto é que até hoje nas rádios anos 80, anos 90, as rádios antigas, elas passam e a gente recorda. Hoje em dia as músicas são, como diria um filósofo sociólogo chamado Zygmunt Bauman, hoje em dia a sociedade é líquida, né? Então hoje em dia as coisas vêm e se dissolvem, né? As músicas tomam um poder grande de audição, todo mundo ouve e fica aquela febre e depois desaparece, né? Vocês podem lembrar das músicas que foram hits ano passado e hoje, esse ano, você nem lembrar. Mas essas aí, elas ficaram para sempre na vida das pessoas. Realmente, não dá para entender, né? O ser humano só evolui, a tecnologia só evolui, tudo evolui para o nosso bem-estar. No entanto, parece que o que tem baixa qualidade, o que tem baixo rendimento, é o que conquista a juventude, é o que conquista as pessoas. Não dá para entender como que certos riscos, que eu não quero nem citar, que é para não estragar o nosso bate-papo, conseguem chegar a fazer milhões de reais ou de dólares, sendo que aquilo, cara, é tão superficial, é tão sem conteúdo, que você não consegue imaginar como a sociedade chegou onde chegou. Então, é triste, é deprimente hoje o que está acontecendo. Na realidade é porque a sociedade de consumo, ela é comercial, né? Então, as coisas são feitas para comércio. As músicas comerciais, aí eu junto um bocado de gente, diz que aquilo ali é bom e todo mundo tem que engolir, quando na realidade não é, né? Como tem esses hits que você está falando aí, acho que todo mundo sabe, né? Quais são, né? Mas vamos lá, falar de coisa boa. Aí a gente acabou de falar do Duran Duran, Save a Prayer, que é maravilhoso, é um disco aí que, se vocês puderem baixar e ouvir, é um disco maravilhoso, muito bom. Para quem gosta de coisa boa, né? Não precisa ser velho, novo, a música ela é eterna e ela é extemporânea, então você escuta e você vê a qualidade, né? Letras, são os vocais, é a melodia e é o ritmo da música e você tira aí a prova, certo? Então vamos lá, próximo. Próximo aqui é uma banda alemã, minha gente, para você que acha que o pop ficou só na conexão Estados Unidos e Inglaterra, você tá enganado. Também teve os alemães que emplacaram alguns hits, viu? Então, a nossa próxima banda é o Alphaville, cara. Alphaville. Banda maravilhosa, banda que o vocalista é sensacional. Infelizmente, não foram todos os dias que conseguiram serem consagrados, mas com certeza, como a gente está falando agora há pouco, se você pega um disco meio mediano, ali, que é disco mediano dos anos 80, e compara com alguma coisa boa de hoje, você vê que os anos 80 era muito pesado para a época de hoje, viu? É o Alphaville, cara, Forever Young, 1984. Também é desse disco o hit Big Japan, que também estourou por aí, viu? Tocou muito. E é o nome do disco, né? Big Japan, né? E também tem aquela essa maravilha Forever Young, todo mundo conhece, né? Com certeza ela foi até remixada para o estilo eletrônico um tempo desse, né? E muita gente passou a conhecer também, quem não conhecia. Mas acho que é muito difícil uma pessoa não conhecer o Alphaville, né? Quer falar alguma coisa, não? Se eu não tô enganado, o disco é o Forever Young. O Big Japan é a música do disco. Ah, ótimo. Então, mas mais uma coisa para saber. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Qual é a próxima banda? A próxima banda, vamos lá. É o Oingo Boingo. Oingo Boingo. É, minha gente, Oingo Boingo. Agora, no começo do nosso bate-papo, a gente tava ouvindo aí o Just Another Day. Pois é do Oingo Boingo. É do Dead Man's Party, 1985. É desse disco que tem aquele hit inesquecível, que foi tema de novela aqui no Brasil, que é o Stay. Engano, o nome dessa novela é Top Model, né? Era, acho que Top Model. Que inclusive foi uma novela que lançou várias músicas boas. Que era uma novela que a temática era o surf. Era, aí tinha muita música boa, tipo esse Oingo Boingo aí, que é maravilhosa mesmo, que inclusive foi um show no Brasil. Curiosidade, ele participou da novela. Na novela eles fazem um show onde o elenco principal da novela vai assistir. Caramba, não lembro disso aí. Sei que esse disco é muito bom, eu já escutei esse disco. Você vê ali uma influência de ska nesse disco, você vê bem aquelas influências que também caíram em cima do The Police, né? Que o The Police assimilou. Então vale muito a pena você escutar esse Dead Man Party de 1985 do Oingo Boingo. Inclusive, para quem não sabe, o Danny Elfman, ele é muito requisitado em Hollywood para fazer trilha sonora. Dentre eles aí tem A Noiva Cadáver, tem o Hulk, tem muitos filmes agora que eu não vou conseguir lembrar, porque são muitos mesmo. Então é um cara de alto nível, viu? O Danny Elfman, na realidade ele é norte-americano, descendente de alemães, caso você não saiba. Olha aí, não sabia dessa curiosidade, essa aí foi boa, quer dizer que ele produz temas para trilha sonora. Caramba, cara, eu pensei que ele era ator, porque ele era bonitão na época. Era um cara bonitão, não sei se você já viu a foto dele. E muito bom mesmo, mas na época da gente, a gente chamava isso de surf music. A gente chamava o Oingo Boingo, que era uma banda de surf music, a gente dizia que era surf music. Na época era muito popularizado o surf, inclusive eu me arrisquei a pegar umas ondas também. E a gente escutava e dizia que era surf music. Vamos lá, próxima banda, meu amigo. Próxima banda. Rapaz, hoje eu quero falar aqui é de uma cantora muito talentosa que muitas vezes ela apostou meio que errado. Então, muita gente de hoje, creio que 50% das pessoas de hoje que curtem música pop, não conhecem ela. É a Sandra, que ficou conhecida nos anos 80 com a música Maria Madalena. Num grande hit aí, muito bom, eu sempre escuto. Só pra. Top Model também, poxa, caramba, pois é. Sandra, confere lá, pessoal. Maria Madalena, muito boa, uma banda da Alemanha também. Exatamente. Sandra, também da novela Top Model, também aquela temática que a gente acabou de citar, que era a temática surf. Maria Madalena, me lembro que na década de 80. Se você não tiver a minha idade, eu tenho 43 anos, você vai perguntar pro papai e pra mamãe. Na época que as meninas, elas se juntavam e começavam a planejar desfile, elas desfilavam, as meninas, tinha sempre aquela casa do pai de uma, que era mais liberal e tudo, aí elas se juntavam, iam fazer desfile e chamavam o pessoal pra assistir, a gente ia assistir, entendeu? É coisa de adolescente, né? É, mas aí essa Maria Madalena, ela era uma das músicas que as meninas desfilavam, porque era tema da novela, Top Model também. Inclusive, Malu Mader, Nuno Leal Maia, e muita Reginaldo Faria. E um elenco maravilhoso, grande, é Evandro Mesquita, né? O vocalista da Blitz também fez. E muita gente famosa, muita gente legal. Mas vamos lá, próxima. Ah, próxima. Sim, eu fiquei fantasiado falando dos anos 80, começo dos anos 90. Realmente, eu só antes de eu falar da próxima, pessoal. Eu lembro que a minha irmã mais velha, tomara que ela não esteja ouvindo, ela também organizava desfiles. Onde ela também concorria. Eu lembro de ser, os anos 90 foram maravilhosos. Transformando você em cunhado da vizinhança, né? Naturalmente. Naturalmente, arranjei alguns cunhados no decorrer dos anos. Tomara que meu cunhado não esteja ouvindo. Ele é... Mas enfim, né, pessoal? Não leve em consideração. Vamos lá, próxima música. Agora nós vamos pro ano de 1987, com o disco Diesel and Dust, de uma banda maravilhosa, uma banda que faziam letras ativistas e tal, e temas políticos, uma banda muito boa, muito responsável, Midnight Oil, banda ali da cena ali da Austrália, Midnight Oil, o Diesel and Dust, é o disco 1987. É desse disco que tem o clássico Beds Are Burning. Desculpa o meu inglês, mas deve ser isso mesmo. Beds Are Burning. A Midnight Oil, ela também é outra banda que se inclui na categoria Surf Music. Essa Beds Are Burning, ela é uma banda australiana, né? Ela é uma banda ecológica, né? Ela faz, se eu não me engano, o vocalista, não me lembro o nome dele. O Peter Garrett, ele faz parte do Greenpeace. Se eu não me engano, ele é filiado ao Greenpeace. E essa banda, as letras dela são extremamente ativista no ponto de vista ecológico. E ela tem essa Beds Are Burning, tem outra que eu não me lembro o nome. Blue Sky Mine, exatamente, Blue Sky Mine. É surf music pura, pesada, maravilhosa. Quem curtiu aí os anos 90, que foi do surf, com certeza conhece esses hits que foram maravilhosos. É uma banda que vale a pena você baixar o CD e dar uma escutada. O nome do CD é? É o Diesel and Dust. Diesel and Dust, então, vale a pena baixar e escutar, ok? E só para completar aqui, falando do Peter Garrett, ele foi parlamentarista lá no parlamento australiano, obviamente, e eu acho que em 2011 ele é chamado novamente pela política australiana e ele passa a ser ministro da Educação e Juventude até o ano de 2013. Peter Garrett, grande músico, ele é grande mesmo, ele é bem alto. Perfeito. Eu não sabia não desse lado político, assim, já mais consolidado, porque afinal de contas eu conheço ele como ativista, mas é bem dele mesmo, e acho que não tinha outro caminho não, ele pela atividade dele em relação à política ecológica, então com certeza ele iria terminar desse jeito, mas eu não sabia não, uma boa informação, Arnaldo. E quando temos uma próxima banda? Temos uma próxima banda... Banda também que tinha um ditado sobre essa banda que dizem que é uma banda pop, mas é mesmo que você está indo para um show de rock, porque é estádio lotado, ninguém para de vibrar, é sensacional. Teve um show deles, um dos mais recentes nos Estados Unidos, deu 60 mil pessoas, para você ver que não é de brincadeira, né? É o Depeche Mode. Depeche Mode, vou falar aqui do Violator, é o sétimo disco da banda, sétimo disco de 1990, é desse disco World in My Eyes e a clássica Enjoy the Silence, né, que claro, não pode faltar no repertório. Enjoy the Silence, essa aí tocou muito, viu, anos 90, ela... Saiu disparado. A música Stranger também é dele? É do Depeche Mode, né? Do Depeche Mode. Só que eu não me engano, essa Stranger é de 1989, 88, 89. Agora, esse Enjoy the Silence é um clássico, né? Os lugares dos bailes, né? Da época, das festas, eles tocavam muito, né? Era a nossa música eletrônica da época. A nossa música eletrônica, hoje, a música eletrônica que vocês escutam é filha desse estilo, certo? E o Depeche Mode, ela foi uma banda que ela puxou essa música eletrônica até hoje. As bandas, os DJs, eles têm aquele quê de Depeche Mode, né? Ele é um deus das eles são um deus do estilo da eletrônica, certo? Falou bem. Eu não falaria melhor. Exatamente. O Depeche Mode, ele é um dos veteranos desse estilo, né? Que nos anos 80 era o synth pop, que eles misturavam com o new wave, que o new wave tinha tudo aquele ska, que realmente as bandas de rock que se influenciaram nessas bandas pop, ou que já vinham já na batalha, entraram naquele movimento chamado surf music que você falou, que tinha Midnight Oil, que tinha Oingo Boingo, que tinha Men at Work, The Cure, tinha muita coisa legal. Aliás, ainda tem, porque essas bandas que eu citei ainda estão na ativa, então vale a pena você conferir. Bandas maravilhosas que você escuta os discos, como por exemplo Depeche Mode, eu escutei, não escutei todos os discos, eu não tive essa honra, mas os poucos discos que eu escutei Depeche Mode, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, é incrível como você vê qualidade nos discos. É aquela banda que não faz disco ruim, mesmo com a saída lá do fundador, daquele malucão lá que agora não veio o nome na cabeça, aquele que tinha um cabelão meio gótico, louro e tal, que ele sai no começo da banda, que ele formou o Yazu, que ficou muito conhecido pela aquela música Don't Go, que inclusive a gente qualquer hora coloca aí pra vocês ouvirem, Don't Go. Tem bandas que são memoráveis, né, e são inesquecíveis, que nem a Depeche Mode. E tem também, né, como o Pet Shop Boys, né? Pet Shop Boys, né? Aquele disco Introspective, né? Western Girls, né? It's a Sin, clássico, né? It's a Sin, Western Girls. A regravação do Elvis Presley, aquela Always on My Mind, né? Que ficou foi um clássico. Foi a entrada de um seriado chamado, se eu não me engano, Curto Circuito. Que tinha inclusive Johnny Depp como protagonista. Anjos da Lei, não, Anjos da Lei, exatamente, Anjos da Lei, que tinha o Johnny Depp como protagonista. Se não me engano, ele era, a abertura era essa música. E também o The Cure, como a gente falou, né, cara, as músicas do The Cure, o The Cure foi uma banda surf music que foi muito tocada, né, cara. Boys Don't Cry, que foi um hino da época, né, a passagem dos anos 80 para os anos 90, foi a trilha sonora, uma das trilhas sonoras foram exatamente esses Boys Don't Cry, né, cara? E é uma música muito conhecida do The Cure. Vale a pena vocês darem uma pesquisada, enriquecer essa cultura musical que a gente tá precisando, né? Com certeza tem gente que toca violão, guitarra, que também ouve. E é um bom exemplo de música de verdade, essas bandas dos anos 80. Como o Arnaldo disse no nosso outro podcast, existem bandas muito boas, entendeu? Mas infelizmente a gente é muito comercial. Então, por ser muito comercial, as bandas comerciais se sobressaem às bandas boas. Mas nós estamos precisando de música boa, né? Então é bom as pessoas que têm esse talento musical escutarem músicas boas para se inspirarem, né, Arnaldo? É isso aí, pessoal. Vamos sair da fantasia de que essa musiquinha do verão, essa musiquinha do próximo carnaval, essa musiquinha do inverno, essa musiquinha sei lá de onde, vai ser o novo hit e você vai ficar rico com ela. Pessoal, o que tem que ficar rico é a música, a cultura musical. Mas é isso, a música tá ficando cada vez mais pobre, não tá fluindo, entendeu? Não tá fluindo. A gente citou aqui poucos nomes, mas aí você tem o Thriller do Michael Jackson, você tem a Madonna, você tem a rainha do pop, você tem a-ha, você tem um a-ha, como eu já citei aqui, o Man Network, que é uma grande banda. Pra quem não sabe, houve um festival de heavy metal nos anos 80, onde tinha Ozzy Osbourne, Judas Priest, Quiet Riot, e o Man Network era a única banda que não era de heavy metal, e o Man Network desbancou Quiet Riot, que era a maior banda do mundo na época. Então, pessoal, então, pra você ver que não é o estilo, é o conteúdo, é a qualidade musical, entendeu? Então, não custa nada você ir lá pesquisar sobre o Man Network, o Spy vs Spy, que é outra banda do Colin Hay, que é o vocalista do Man Network. Não custa nada você dar uma conferida aí na carreira solo dos artistas, que tem muita carreira solo boa. Colin Hay tem umas músicas também que são... Tem umas baladas boas pra caramba, cara, o Colin Hay. Ele também fez sucesso na carreira solo dele, passava nas rádios, tocava nas rádios na época, né? Sim, com certeza. O Colin Hay tem muito sucesso, tem muita coisa boa. Algum dia a gente faz um podcast sobre o Man Network, especificamente sobre ele, porque merece. E o Colin Hay já esteve aqui em Fortaleza, né? Pra quem não sabe, a gente tá aqui em Fortaleza, a gente é daqui de Fortaleza. O Júnior é catarinense, eu sou fortalezense. Eu sou da terra já. Já. Cabeça já achatou. Cabeça já achatou no sol e tá comendo rapadura, viu? Então ele esteve aqui umas duas vezes e eu não tive a chance de ir. Infelizmente não deu certo. Não foi porque eu não queria, mas porque não deu certo mesmo. Mas eu espero sim algum dia ir pro show do Colin Hay, porque é um grande músico, vale muito a pena, pessoal. Então, e também outra coisa que eu quero dizer aqui, que nos anos 90, você tinha um amigo ou outro que tocava um violão, entendeu? Era mais complicado. Hoje é gritante a maioria das pessoas que tocam violão, que tocam contrabaixo, que tocam guitarra, que tocam bateria. Então, e também é gritante a falta de música boa. Gente, vocês tocam instrumentos, vocês são pessoas abençoadas, são diferentes dos demais. Vamos fazer a diferença. Não é porque os anos 80 passaram que vocês vão desistir agora, né? Então vamos lá, vamos produzir coisa boa. Estamos precisando, não deixem a música ruim vencer. E é isso aí. Então, a gente entende que tem muita, porque afinal de contas é um número enorme de bandas boas e músicas boas, né? Mas hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Na verdade, nós preparamos esse compacto aí, pode chamar de compacto, quase às pressas, certo? Mas a gente promete fazer uma coisa melhor na próxima, com várias bandas, talvez a gente escolha um estilo, entendeu? Eu tenho um projeto que eu até queria conversar aqui com o meu sócio Arnaldo aqui sobre trilha sonora. Eu separar algumas trilhas sonoras, a gente separar algumas trilhas sonoras dos anos 80, 90, certo? Pra a gente poder comentar aqui, pra enriquecer e nós mesmos sermos enriquecidos, né? Porque quem ensina, aprende. E quem aprende, tem que ensinar também, né? Como já diria o nosso amigo patrão da educação. Bom, então a gente vai ficando por aqui, Arnaldo. Sim, antes de eu dar o tchau para vocês, pessoal, só um adendo aqui. No nosso último bate-papo, eu falei que no disco do Nenhum de Nós, de 89, tinha Carta aos Missionários. Na realidade, Carta aos Missionários era de uns e outros, e eu falei que, um minuto antes, aí depois eu confundi e falei novamente. Perdoe aí, Carta aos Missionários não é do Nenhum de Nós. Não é do Nenhum de Nós, é do Uns e Outros. Eu errei, eu peço perdão. E a música que eu queria falar é o Astronauta de Mármore, que é uma versão brasileira de Starman do grande David Bowie. Saudoso David Bowie. Me perdoem, não foi por maldade. Bom, então tá aí. Retificado. Então, uma boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, certo? E vamos ficar com a musiquinha aqui, Arnaldo. E aí, Arnaldo, dá uma dica aí. Ah, a música. Eu tenho muitas. Como não podemos rodar todas elas aqui, eu vou querer Careless Whisper. Pô, cara, grande George Michael, cara. Poxa, cara. Beleza, tá pronto. A próxima vez fica combinado que eu vou escolher a do George Michael, pô, outra escolher o Careless Whisper, cara. Tá bom então, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência, viu? Compartilhe, dê o like, use, abuse, aprenda e nos ensine. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa algum erro, alguma coisa, nos corrija. Somos humanos, né, Arnaldo? Sim, sim, sim. Somos seres humanos. Não estamos não aqui para ensinar ninguém. Estamos aqui para aprender também. Isso aqui é um bate-papo para a gente levar a vida com mais clareza e leveza. É isso aí. E nos dedica aí de mais músicas, de ritmos e tudo. Músicas. Lembrando que tem que ser músicas. Não pode ser barulho, não, tá bom? Então tá. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado, viu? Vamos ficar agora com essa música maravilhosa. Carol Whisper, George Michael. To mind a silver screen and all.